Hoje nasceu um novo sol no meu peito. Quero acordar te sentindo ao meu lado. Te amar e te amar.